ZYK691, 1410 kHz. Rádio América Sociedade Anônima São Paulo, Estado de São Paulo. América, o sucesso em primeiro lugar. 4 horas e 2 minutinhos. Boa tarde. Altieri Barbier. Cristo ao povo de Deus. Tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas não perderão um só fio de cabelo. É permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. América. Palavras de Cristo ao povo de Deus. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações cairão no desespero, apavorados com o barulho do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer ao universo, porque os poderes do espaço ficarão abalados. Eles então verão o Filho do Homem, vindo sobre uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Estamos vivendo a tardezinha desta quinta-feira. Hoje, dia 27 de novembro de 1997, estamos em lua minguante. Hoje é o dia da infância. O calendário registrando que em 1983 realizava-se em São Paulo a primeira manifestação pela eleição direta do sucessor, o presidente Figueiredo, reunindo na Praça da Sé 10 mil pessoas. No calendário religioso, hoje é dia de São Valeriano e hoje é dia de Nossa Senhora das Graças. A partir de agora, com os trabalhos técnicos do Marcelo Bacará, hoje com um sorriso maior do que uma fatia de melancia, porque ele é santista e o time dele ontem venceu 4-0 o Internacional de Porto Alegre, hein? Ele está numa felicidade a toda a prova do dia de hoje. Atendendo o telefone, a Cris. Nos assessorando, o Adriano. Estamos iniciando o programa Ternura do Rádio. Na América, você está com Altieri Barbiero. Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco, informa a hora certa. América. 4 horas e 16 minutinhos, boa tarde. Altieri Barbiero. Quer dar mais brilho ao seu Natal? Então confira as ofertas da Casa das Alianças. A única com mais de 50 modelos de alianças com fabricação própria. Gargantilha pingente coração em 5 cheques de R$ 17. Meia aliança de brilhantes em 5 cheques de R$ 15. As melhores marcas de relógios com garantia original de fábrica. Uma sessão ótica com preços incríveis em óculos e lentes de contato. E você concorre a um Palio zero quilômetro. Aproveite. Dê uma chegadinha na Casa das Alianças, onde o seu amor tem mais brilho. Avenida São João 360 do Centro, na Penha. Avenida Penha de França 407. E em dezembro, também no Shopping Interlagos, loja 25. Agora o seu jornal preferido virou dinheiro vivo. É a loteria do Notícias Populares. São R$1.000 todos os dias em grana. Para concorrer, reporte o cupom numerado que sai na capa do NP. No dia seguinte, você confere o resultado no jornal. Se deu o número, ganha R$1.000. Se não deu, guarde o cupom que na segunda-feira você concorre ao prêmio extra de no mínimo R$5.000. Loteria do NP. Se você vivia dizendo para sua mulher que dinheiro não dá na esquina, pode ir procurando outra desculpa. Alcieri Barbiero. Vamos mandar um abração para a banda Aparecida Coelho, alô, a banda de Santo Amaro, está de aniversário no dia de hoje. A Maria José e o esposo Laerte estão completando 3 anos de casados. Com parabéns da Giane, da Nalva, Socorro, a Fábia, Selma, Fernando, Aida, todos da Foto 47 lá de Higienópolis. Alô Maria José, alô Laerte, aquele abração. E participando do programa, Mônica Pereira de Souza, que aniversariou ontem, parabéns do papai Alípio, mamãe Maria Vitória. A música faz parte da sua vida. Altieri Barbiero. Queria felicidade. Ótica Gil Lancaster, óculos e lentes a preço de fábrica em 6 pagamentos sem juros. Rua Líbero Badaró, 390, no centro de São Paulo, onde seus óculos ficarão prontos em apenas 1 hora. Filiais de Santo Amaro, Itaquera, São Miguel, Lapa, Pirituba, Freguesia do Ó, Santana e no centro de Osasco, na Rua Primitiva Bianco, 244. Tem mais, hein? Acima de R$1 na compra, você já estará concorrendo em dezembro a uma cozinha completa. Ótica Gil Lancaster. Alcieri Barbiero.